amor que eu te dei. Você me trocou por um outro alguém. Olhando as estrelas, eu penso em nós dois. Procuro você que não está aqui. Tudo foi uma ilusão. Eu entreguei meu coração e perdi um sonho lindo. Vem pra cá, Eda. Top Light com DJ Fernando e DJ Tião. Onde começou o nosso amor? Ouvindo a nossa canção. Vem pra carreta, Top Light com DJ Fernando e DJ Tião. Essa história de amor não vai acabar. Eu te dei, você me trocou por um outro alguém. Olhando as estrelas, eu penso em nós dois. Procuro você que não está aqui. Tudo foi uma ilusão. Eu entreguei meu coração e perdi um sonho lindo. Vem pra cá, Top Light com DJ Fernando e DJ Tião. Onde começou o nosso amor? Ouvindo a nossa canção. Vem pra carreta, Top Light com DJ Fernando.